Amanheceu, hoje é sexta-feira em Jerusalém. Com a cruz sobre os seus ombros ele vem. Como ovelha muda, não reclama com ninguém. E a dor que ele sente é demais. A caminho do Calvário ele vai, condenado a morrer em meu lugar. Ele morreu, foi rasgado, ele foi crucificado pra me perdoar. A terra tremeu, o sol se escondeu, o véu se rasgou, e a sexta-feira terminou. A cruz já está vazia, ele foi levado no sepulcro, o seu corpo já foi colocado. Os discípulos com medo pensam em parar, se esqueceram da promessa, estão a chorar. De repente no sepulcro algo aconteceu, os soldados vão ao chão, a pedra se moveu. A notícia entre o povo logo se espalhou, o sepulcro está vazio, ele ressuscitou. Ele triunfou sobre a cabeça da serpente, ele já pisou. Tomou as chaves do diabo e fez estremecer. Ele é o pai da eternidade, é o dono do poder. Ele subiu ao céu, mas prometeu que vai voltar. A sua igreja redimida ele vem buscar. Mas só aqueles que passarem junto ao pé da cruz vão contemplar naquele dia a face de Jesus. Ele morreu, o seu corpo foi rasgado, ele foi crucificado pra me perdoar. A terra tremeu, o sol se escondeu, o véu se rasgou, e a sexta-feira terminou. Já está vazia, ele foi levado no sepulcro, o seu corpo já foi colocado. Os discípulos com medo pensam em parar, se esqueceram da promessa, estão a chorar. De repente no sepulcro algo aconteceu.